não remedia. A sua vida está passando, é hora de acordar. Então se liga, Zé, pra ver como é que é. Você é homem sem fé, não se ajuda porque não quer. Agarrado do lado, jogado pelas tabelas. Pensamento medíocre, você não tem metas. Desde criança economiza pro consumo, enchendo o cofrinho. Quando adulto quer ser dono do mundo, sua cultura do pequeno burguês é nítida, tendo sua imagem publicada, reconhecida na mídia. Familiarizado totalmente no sistema global, onde importantes são os rótulos e o capital. O seu fracasso é motivo de bebedeira, típica influência da mentalidade brasileira. Por artigos de boy, gasta o salário inteiro. Pensamento integrado no mundo moderno. Fudido e confuso, você é fútil. Seu burro depois de comprado chora inútil. Individualismo para muitos é notável. Produtor de um efeito decadente e lamentável. O tempo passa, tudo passa e agora Zé. A vida é curta, vai à luta se você quiser. Então se liga, Zé, pra ver como é que é. Levante e lave o rosto. A vida é curta, vai à luta. Levante e lave o rosto. Ou irá lamber o osso pro resto da vida. Levante e lave o rosto. A vida é curta, vai à luta. Levante e lave o rosto. Ou irá lamber o osso pro resto da vida. Se você não acordar, para, você para um está. Mano, se liga nessa instrumental aí. DJ Nato. Polemicaus, hein? Representando. Tá pegando o jeito do joguinho mesmo, hein? Vagabundo, aí, tem que representar mesmo, é nosso time. Enes, representa na rima aí também agora. Se você não acordar, você está full. Sua caveira já foi feita, esse é o início. A TV hipnotiza e propagandas meigas conseguem perturbar sua cabeça como numa feira. Homem animal, se contente de ser um burguês mensal. Sem escrúpulos, sem moral, nosso mundo superficial. Levanta, senta, fica de joelhos. Declama falsa fé para ídolos de gesso. 10% do salário mês a mês paga seus pecados. Pastores que estão ricos de braços cruzados. Com dinheiro reservam seu terreno no céu. Pagam seu espaço com um pedaço de papel. Eu uso involuntários pelo meu raciocínio. Se oprime é porque está com o cérebro oprimido. Incrível é acreditar em nós de quadrinho, onde os verdadeiros heróis não estão incluídos. Isso é vergonhoso para todos nós. Pobre pessoas plebeus, medidas a serem playboys. É fundamental rever seu posicionamento, onde só pode ter medo do próprio medo. Você tem que ter coragem de fazer o que é certo, o que for necessário e correto para si mesmo. Sendo constante, inteligente a todo momento. O tempo passa, tudo passa e agora é. Levante e lave o rosto. A vida é curta, vá à luta. Levante e lave o rosto. Ou irá lamber o osso pro resto da vida. Levante e lave o rosto. A vida é curta, vá à luta. Levante e lave o rosto. Ou irá lamber o osso pro resto da vida.